É o açúcar cristal que adocica minha vida. Tenho sonhado com ela desde que eu a conheci. De primeira se achou pra descontar. Da segunda eu nem olhei na cara dela. Da terceira disse que sente minha falta. Da quarta eu já tava querendo ela. De quarta era uma quinta, a gente chapava e ria. Só que ela tinha mó medo das consequências. Geral vai tentar impedir, implude, insiste. Que nós dois juntos é perigoso, gato. Eu sou meio melindroso, saca? Pensa bem aí se vale a pena. Limão siciliano batido com vodka. Vou te dar um Ford K. E pro litoral norte toda semana. 16 linhas pra você toda semana. Pra ir mudando dinheiro, sossego, sucesso. O processo é lento, que nunca cheguei à fase das rapidinhas. Só vou te deixar de lado se for pra fazer gozar. É que eu gosto delas todas, não me chame de cafajeste. O pai te ama, disse que só beija minha boca. É a certinha que mais me mama ou me engana. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10. Toda noite eu saio à sua procura. Sai à sua procura, perigo. Seus braços são meu abrigo. Tira nenhum, vai desapropriar. Foda-se o desamor guiar. Se tu me desamor, vem cá. Me dá vontade de largar tudo. Eu já te disse eu vou, mas eu volto pra elas. Jonga, sensação. Pra você, jonga, tentação. Eu já deixei essa fita me consumir. Pra eternizar, eu vou gravar um DVD com canções que compus enquanto você dormia. Não come a Digi, quem mais empelado e que bunda. Maior que poetas no topo 3. Antes transava ouvindo Jovem Maca. Hoje transou ouvindo Geminiano. Amanhã vão transar ouvindo essa. Nossos menor vão ser atleticano. Cê não precisa de mim para nada. Eu não preciso de você também. Pra ser sincero, eu quero dominar o mundo. Eu vim só perguntar se você vem. Me disse que eu não passo segurança. Infelizmente eu não sou cinto. Tô mais pra banca e você senta. Eu fecho os olhos e só sinto. Disse que meu olhar te encantou. É que eu tava olhando pro futuro. Pensando em rimas tipo Future. É por isso que eu sempre faturo. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Ela de roupa é 10, ela pelada é 10. Ela comigo é 10, 10, 10, 10. Não sei se você consegue me entender, mas pra você ser vista com cara preto, que nem eu, não afeta em nada a sua carreira. No máximo vai fazer você parecer mais aberta, mais aventureira. Pra mim, talvez eu vou estar decepcionando metade das pessoas que me colocaram aqui. A verdade é que eu nunca quis te machucar. Eu não sei se você consegue me entender. 15 de janeiro de 1995, 4:30 da manhã, de Tupac pra Madonna.